Muito boa noite, bem-vindos a mais um Conversa Esquina. Depois de 2 semanas de folga e de férias, estamos de regresso. O programa de hoje das Conversas de Esquina vai ser uma verdadeira novela. É isso mesmo, as Conversas de Esquina estão de regresso. Estivemos de férias durante 2 semanas e voltamos nesta com um grande convidado. Pela primeira vez nas Conversas de Esquina temos um ator, Francisco, de Dancing Days, e logo depois de voltarmos em 2013, depois destas duas semaninhas de pausa, trazemos Júlio César. Epá, que prazer, que orgulho enorme de o ter aqui nas conversas de esquina. Eu dizia-lhe antes de... Muito obrigado. De entrarmos no ar, que, epá, eu fiquei surpreendido, na verdadeira acessão da palavra, quando conversámos e aceitou o convite para estar aqui hoje comigo. Epá, é um sonho tornado realidade, diga-se. Não, é verdade, sem qualquer exagero. Eu penso que as pessoas às vezes não arriscam o convite, porque há uma coisa, e já tínhamos falado nisto, com que à partida devemos contar, é o não. Se vê um sim, as coisas acabam por se compor. E aqui estou eu a saudar também os seus ouvintes. É isso mesmo, uma hora de conversa com Júlio César. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Júlio, em Portugal é fado, futebol, Fátima e novelas? Não, não é só isso. É mais futebol, Fátima e fado do que novelas. As novelas fazem parte do parente pobre, ou são o parente pobre do futebol, de Fátima e do fado, porque se olharmos bem, desculpem lá que eu estou com uma gripalhada, se repararmos bem para o espaço que o futebol, por exemplo, ocupa ao nível dos média, as novelas nem chegam lá perto. Se repararmos o que Fátima ocupa em termos de transmissões no 13 de maio, no 13 de outubro, mais nas peregrinações disto e daquilo e daquilo, as novelas nem chegam lá perto. Quanto ao fado, o fado tem um espaço muito próprio das casas de fado, onde eu gosto de fado, e depois ao nível da transmissão radiofónica, começa a ter alguma importância também, e felizmente que têm aparecido muitas e boas vozes de fado. Falo da Mafalda Arnaud, da Marisa, da Ana Moura, do Camané, do Pedro Moutinho. Há aí muito boa gente a cantar fado, e bem, isto já sem ir para o Carlos do Carmo e outros, não é? Mas instalou-se em Portugal nos últimos anos, especialmente com a produção nacional, uma cultura de novela. De novela mais ao nível, penso eu, da TVI, mais ao nível da TVI, que resolveu apostar e bem na produção portuguesa, às vezes com transmissões exageradas de novelas. E aí eu sou capaz de estar de acordo consigo, que é colar umas nas outras. Sim, sim, porque o horário nobre, nesse caso, é da TV... Todo ele preenchido com... É um exagero. Eu acho que é um bocado exagerado e não é bom nem sequer para os atores isso acontecer. Não é bom porque queima a imagem, queima a história, queima... E aborrece o espectador. Eu penso que a TVI recuou agora um bocado com isso. E em vez de três novelas seguidas, só já está com duas, o que em termos de trabalho para os atores é péssimo. Mas em termos de sanidade mental do espectador, parece-me que é bom. Mas acha que fizemos uma transição exagerada daquilo que era a novela e a cultura brasileira em Portugal para aquilo que é a produção nacional agora? Tivemos essa vontade de querer fazer tudo muito, muito rápido? Não fizemos muito rápido, mas houve de facto um caminho, e o caminho só se faz caminhando. É fazendo muito que se apura a técnica de produção e de fazer produção nacional. Note que as primeiras novelas eram um bocado... frágeis ao nível de argumentos, ao nível até da própria interpretação dos atores. As primeiras novelas que surgiram eram coisas, de facto, sob o ponto de vista da dramaturgia, coisas muito frágeis. E o que é certo é que se foi fazendo, e hoje, e os dois Emmys que as novelas portuguesas já ganharam são disso prova, hoje faz-se, de facto, novelas com alguma qualidade. E penso que a ficção portuguesa pode ombrear neste momento com qualquer boa produtora ao nível mundial, e quando digo mundial falo na Globo, que é de facto a casa-mãe deste género de produto televisivo que se faz, que são as novelas. Pegou aí na questão da Globo, esta novela, o Dancing Days, faz parte de um remake o original foi no Brasil, trabalhou com os atores, trabalharam, e a produção trabalhou também com a Globo. E existem diferenças no método brasileiro para aquilo que é o método usado habitualmente em Portugal, pelas produtoras em Portugal? São mais exigentes, mais metódicos do que cá em Portugal? Não, eu penso que não. Dão-nos mais liberdade. E eu trabalhei com uma diretora da Globo e os meus colegas, e fomos dirigidos durante os dois primeiros meses pela Laís, que é uma diretora da Globo, e as indicações que recebemos foi... isto é uma obra aberta, não se preocupem em ler o episódio completo ou querer saber o que se passa com os outros núcleos de representação, façam o vosso trabalho, o vosso papel, dentro da vossa estrutura familiar, e aí sim aprofundem isso, porque, como na vida, eu não sei o que é que você faz fora da sua atividade. Sim. Não sei como é que é a sua vida. Nas novelas, aqui em Portugal, havia essa curiosidade dos atores de irem saber o que é que faziam as outras personagens. E isso, na Globo, não se faz. E isso eu aprendi que não devo ir à procura. Eu devo ser surpreendido pelas outras personagens e não devo conhecer qual é o seu trajeto. Mas era um mau método de trabalho saber o que se passava nos outros núcleos? Tirava tempo ao ator? Tira tempo e pode atrapalhar reações. Se eu souber que, e vamos aqui entre aspas, que você é um criminoso na história, a minha maneira de lidar consigo passa a ser outra. Se eu não souber que você é um criminoso na história, eu estou completamente virgem em relação ao seu percurso de personagem e àquilo que você faz na vida. Porque, no fundo, eu na vida não sei, ou não sabia, que você fazia rádio. Exatamente. Faz-me entender. Isso é transpor um bocadinho da realidade para... Exatamente. Para uma representação naturalista, e é isso que se exige nas novelas, isso é de grande utilidade. Não saber quem é o outro e o que é que o outro faz. Mas pede-se essa realidade nas novelas? Pede-se cada vez mais, menos ficção e mais... Exige-se isso nas novelas, que as pessoas se aproximem o mais possível de uma realidade que é construída, logicamente, por um grupo de autores. Mas é uma questão interessante aquilo que está a dizer, porque, recuando alguns anos... quando as novelas eram mais ficção, os atores eram abordados pelos seus personagens na rua e os maus e os bons, e havia essa distinção. Sim. E agora não, agora pede-se mais realidade, mas a sociedade cresceu e percebeu que tudo aquilo que está ali naquela hora é mentira, entre aspas. Percebeu que é mentira, a sociedade tomou consciência disso. Mas antes não havia esse distanciamento. Não, eu devo dizer-lhe que de uma ocasião... Houve um casal que recusou que eu partilhasse a mesa com eles durante uma das primeiras novelas que fiz, em que eu de facto fazia um vilão e era um homem execrável, e de facto um dia entrei num restaurante e estava um casal a almoçar, o restaurante estava cheio e estava sentado numa mesa de quatro pessoas. O dono do restaurante viu-me entrar e disse-me: "Espera aí que naquela mesa estão só duas pessoas e temos sorte que uma delas é a minha advogada. Eu vou-lhe pedir se você se pode sentar ali, ou faz-se numa mesa só um bocadinho e você fica ali e almoça ali." E foi pedir à advogada dele, a esse casal que estava ali sentado, se eu me podia sentar ali, e a senhora disse: não, esse homem, que horror, esse homem era a personagem." E o que é que fez a sociedade portuguesa avançar tanto nessa questão? Todos os autores dizem que hoje em dia são abordados pelo trabalho, não pela personagem. Isso é bom sinal, é sinal que a sociedade portuguesa cresceu, aprendeu a ver ficção. Havia essa falta de aprendizagem a ver... Também, e apesar de tudo, estamos na Europa em que as pessoas, enfim, são um pouco mais esclarecidas do que num continente qualquer da América Latina em que chegam a agredir os atores na rua, não é? E no Brasil também há casos desses. Hoje menos, sim, hoje menos. Também aprenderam. Mas também aprenderam. Voltando à novela Dancing Days, o seu núcleo familiar tem dois filhos, o Albano Jerónimo e a personagem, Sisley, o Sisley Dias. Sim. E trabalhou também com uma das personagens principais, feitas pela... Cristina Almeida Melo. Não, pela Joana Ribeiro. A Joana, que acaba por casar com um filho meu. Exatamente, e tem uma filha e tudo mais. Sendo um ator mais velho e falando-se na nova geração, podemos estar descansados em relação aos novos valores que vão surgindo? Ou como nós falávamos antes de entrar no ar, nos anos 50, 60, 70, havia aquela ideia de, não, o meu filho para a arte e para a ator, é pá, nem pensar. E agora os pais dizem, vai para a ator. Podemos estar seguros em relação aos novos valores? Há uma mudança de pensamento e de atitude em relação à profissão, até pela parte dos pais. Isso há. Hoje já não se encara o teatro ou a representação como uma coisa... Os malefícios dessa profissão. Isso já não existe. É uma profissão como outra qualquer. Mas eu tive esse problema. Quando eu quis ir para o teatro, o meu pai, a primeira reação do meu pai foi não, isso não. Não é uma coisa certa, não é uma coisa segura, não é uma coisa... Não é vida, dizia o meu pai. Isso não é vida. O teatro era encarado como uma coisa de vagabundagem, de noitadas, de uma vida boémia. Não era encarado como uma profissão. Hoje encara-se isso e penso que os pais de hoje são pais diferentes e a nova geração está aí e a dar provas seguras e certíssimas de grande qualidade, de estudo, de muito estudo, de muito trabalho e dão um litro, trabalham muito. Mas Joana trabalha muito, por exemplo. Mas não há, por exemplo, e também esteve nos Morangos com Açúcar, que também foram intitulados uma escola na arte da representação. Não há muita sede de fama que se procura em ser ator? Pois. Se procura na profissão de ator? Há alguns equívocos. Há quem não seja disto. Há quem não seja da profissão e que está ali só para aparecer na televisão. Sim. Há esse género de pessoas. Mas como diziam os atores... mais antigos, e mais antigos do que eu, o teatro é como o mar, deita fora o que não presta. Portanto, se eles não são disto, a própria profissão acaba por deitá-los fora. E não fazem carreira. E quantas fornadas de atores existiram nos Morangos com Açúcar e quantos é que se aproveitaram? Mas existe esse rastreio rigoroso por parte da profissão, porque hoje, por exemplo, os Morangos com Açúcar existiam muito isto, eles saem de agências de modelos e tudo mais. Sim. E depois nós víamos e sentíamos que está ali algo que não cola. Colando à imagem. Exatamente. E a televisão é a imagem, acima de tudo é a imagem. E acima de tudo é a imagem. Quando se exige um bocadinho mais de representação... muitos deles já não sabiam representar, eles estavam ali a fazer deles, portanto eles confundiam-se com a própria personagem e então aí serviam, e depois quando se lhe dava uma nova personagem para desempenhar, chegavam as produtoras, chegavam à conclusão que de facto não, eles só sabiam fazer deles. E então afastam-se ou são afastados. Mas não se cria aí numa geração mais nova falsas expectativas? Porque, por exemplo, nesta última edição dos Morangos com Açúcar, a série de verão que terminou com toda aquela série barra novela, houve um casting num teatro ali na zona do Chiado e foram filas e filas e filas de adolescentes que queriam fazer aquele casting. Sequiosos de aparecer na exatamente, televisão. Não há essa criação de uma falsa expectativa. Não, é... Eu agora vou fazer aqui três meses e... Se você puser uma câmara no Rossio, uma câmara de televisão no Rossio, parada, vai ver quantas pessoas é que vão passar em frente à câmara e olham e insinuam-se para a câmara. As pessoas gostam de aparecer. É o seu tempo de glória. As pessoas gostam de aparecer. Esses jovens que fizeram essas filas enormes, o que eles queriam, no fundo, era aparecer na televisão. Não queriam ser atores ou atrizes. Há bocadinho falávamos antes de entrar no ar na sede de conversar por parte das pessoas. Em Portugal há a sede da fama? É capaz de haver. É capaz de haver, porque tudo isto tem sido um bocadinho facilitado. Dantes, para se entrar nesta profissão, era preciso um mínimo, ter conservatório, ou ter feito teatro, ou ter uma mínima noção do que era isto, do que era a profissão, do que é isto de ser ator, do que é isto de nos despersonalizarmos para sermos outro. O que é isto? Qual é o mistério disto? E então a própria sociedade acabou por criar esta coisa de pronto, és giro, és gira e apareces. E então a profissão acabou por se banalizar um bocado. E os resultados nem sempre têm sido bons, embora tenha aparecido muita gente boa. A cultura da imagem apoderou-se das novelas mais... A cultura da imagem aproveita-se de tudo, até dos discos. Não há disco hoje que venda o disco, só o disco, pelo disco. Tem que ter um teledisco. Sim. Portanto, a cultura da imagem está enraizada na nossa sociedade. E é a imagem que vende, sim. E voltando um bocadinho atrás, voltando ao Décimo Dez, voltando ao Cisley Dias, à Joana Ribeiro, ao Albano Jerónimo, sendo uma das pessoas mais velhas em ação naquela novela e tendo esse núcleo familiar, sentiu-se como um professor para... Não, de maneira nenhuma. Não, não, não, não, não. Também aprende com eles. Eu estou na profissão sempre para aprender. Eu não Mas tenho... não há essa cultura paternalista. Não, não, não, não, não. Eu não tenho vocação de ensino. Ensinar, para se ensinar, é preciso ter vocação para ensinar. Eu não tenho vocação para ensinar. Eu quero estar permanentemente a aprender e aprendi com eles e aprendo com eles e aprendo todos os dias coisas da minha profissão, vendo os outros, olhares, respirações, divisões de frases, técnicas da minha profissão. Eu aprendo todos os dias, e aprendo com os mais novos e aprendo com os mais velhos. Hoje já não há assim muitos mais velhos do que eu. Mas não é, por parte deles não havia essa imagem essa imagem paternalista em relação a si? Não lhe vinham pedir conselhos, como é que vamos fazer, como é que não vamos? Não havia essa... Não. Isso não existe. E não havia algum afastamento da parte deles, com algum medo de errar ou de dizer as palavras da forma menos adequada? Ou até na questão da amizade fora das câmaras, havia algum distanciamento, algum receio? Não, porque estamos sempre a brincar fora das câmaras, almoçamos juntos e curtimos juntos e rimos e falamos e contamos anedotas e somos capazes de discutir uma ou outra coisa do texto, da representação, mas não há essa distanciação. Só porque este é mais velho e aquele é mais novo. Não, somos iguais na nossa profissão. Somos atores, estamos ali para fazer aquele nosso trabalho. É isso. Não e há... como é que é esse sentimento de igualdade? Com uma cultura tão vasta, com uma carreira tão vasta, com um currículo tão vasto no teatro, no cinema, na televisão, como é que se sente igual? Sinto, porque eu sou um deles. Porque eu sou um ator como eles. Mas não deveria existir aí um bocadinho de superioridade? Não, não, não, não. Não, não, não. Não quero dizer conscientemente, mas no subconsciente não... Não, mas não há, Da minha parte não há e eles sabem isso. Não há e eles sabem e isso. E como é que se mantém esse espírito? Porque pelo menos eu falo por mim, é raro encontrar esse género de pessoas que chegando a um certo ponto de carreira e com um currículo tão vasto que não se sintam... Epá, eu sou mesmo bom. Pois eu não, mas eu não sinto isso. Eu não sinto isso. Eu sinto que sou um par deles, para fazer um trabalho. E estamos ali. E eu sou o mais velho deles, por acaso. Já fui filho, já fui tio, já fui pai, agora sou capaz de ser avô na próxima novela, mas isto faz parte do trajeto, da profissão, do envelhecimento físico do ator, que depois vai aos papéis e vai aos naipes da representação das personagens da sua idade. Falava aí de envelhecimento físico, mas sim, o envelhecimento intelectual e o espírito jovem... Pois, esse eu não quero ter. Por enquanto não quero. Recusa-se a... O envelhecimento intelectual, ah sim, recuso. E o próprio espírito jovem? Recusa-se a deixá-lo cair? Ah não, eu quero ser jovem o mais tempo que puder. E ter um espírito jovem o mais que puder, sim. E como é que alimenta tudo isso? Porque, alimento divertindo-me, rindo-me de mim, rindo-me dos meus defeitos, de algumas das minhas virtudes, posso ter algumas também, mas mantendo uma certa rebeldia que sei que tenho e mantenho e desenvolvo, estando sempre do outro lado das coisas, não me sentir acarneirado só porque me dizem que é assim. Não, quero ter a capacidade de dizer que não. E às vezes digo não só porque não, para contrariar, porque dessa contrariedade pode nascer uma boa discussão. E eu aprendo nas discussões. Eu não aprendo estando de acordo. Eu aprendo quando questiono. Mas, olhando para si, e algumas pessoas com quem eu falo antes desta entrevista dizem isso, você possui uma imagem... A austera, o próprio tom de voz, a própria personagem... O tom de voz é da rádio ainda, nos tempos em que fazia rádio. Mas sim. Como é que uma pessoa com toda essa imagem depois desconstrói essa imagem que tem através de por exemplo, quando eu o convidei, aconteceu isso mesmo. Tinha uma imagem completamente diferente daquela que tenho agora. As pessoas não ficam... Como é que se desconstrói? As pessoas não ficam surpreendidas quando falam consigo e dizem... Bolas, afinal... Isso é porque me conhecem mal ou porque fazem juízes de valor antes de falar comigo. Um homem, uma pessoa, um ser não é só aquilo que aparenta. É aquilo que é. E, portanto, é preciso conhecê-lo. E não formar juízo ou opinião antes de conhecer, antes de falar. Eu sei que a minha imagem pode ser, porque sou tímido, eu sou profundamente tímido, e as pessoas acham que não, mas sou profundamente tímido, e essa minha timidez leva-me às vezes a resguardar-me um bocado, e as pessoas confundem isso com, ou com arrogância, ou com mania, ou com vedetismo, são capazes de confundir isso, mas não, eu sou assim porque sou assim. Mas essa timidez não interfere no trabalho de ator? Como é que se consegue despir dessa qualidade / defeito? Consigo à voz da ação. Ação, eu sou o outro. Mas qual é a magia por trás desse... É a magia da representação, é a magia do teatro. Mas não se explica. É a magia do cinema. Não é uma coisa que tenha de ter uma explicação. No fundo, eu sou uma pessoa, não sou os personagens que faço. O trabalho criativo está aí. É eu ser diferente de mim em cada construção de cada personagem. Mas acredita que... Há muitas pessoas que acreditam nisto e falam nisto. Acredita que as pessoas nascem com um determinado dom e que o seu dom foi o da representação? Eu não acredito muito nisso do dom. As pessoas podem nascer com algum jeito, sim, para as coisas. Mas depois é através do trabalho e do estudo que isso se desenvolve, e é aí então que se vê se querem ser aquilo mesmo, e estou a falar de atores, mas posso estar a falar de um carpinteiro, por exemplo, se um tipo gosta desde pequenino de martelos e pregos e de uma serra e trabalhar a madeira, pronto, ele tem alguma vocação para aquilo, e se calhar aos 15 anos faz um banco e aos 25 faz, faz um móvel. Quer dizer, há ali qualquer coisa que nos indica em criança aquilo que queremos ser, que queremos fazer e que depois com o trabalho desenvolvemos e chegamos lá. Mas essa timidez não terá sido combatida por esse jeito, por essa vocação? Pode eventualmente, a profissão pode ajudar a timidez. Mas aí, se ajudar a timidez, eu já não estou a ser eu, porque eu sou tímido. Então aí já eu me estou a socorrer da representação para fazer, na minha vida privada, um papel de não tímido. E como é que uma pessoa tímida Sim. vive com a exposição social que tem? É fácil conciliar? Eu não sou um ator muito exposto. Eu não exponho... Mas em alturas de novela é mais... Sim. Sim, mas aí... Com o próprio assédio das pessoas. Sim, mas aí já é a profissão a funcionar. Eu digo eu, enquanto eu, Júlio César, não sou uma pessoa muito, muito exposta. Eu não faço capas das revistas, não faço reportagens das minhas férias, não faço... não tiro fotografias patrocinado por isto ou por aquilo. Não, a minha vida é a minha vida. Agora, se essa exposição pública advém do meu trabalho enquanto ator, então aí tudo bem, aí eu tenho de deixar de ser tímido e falar da minha profissão e expor-me enquanto ator que está a fazer aquela personagem. Então é por isso mesmo que estou aqui. Deixei de ser o tímido porque vínhamos falar da minha profissão e eu gosto sempre de falar da minha profissão. Mas é difícil, ou com o passar dos anos tem sido mais fácil, dividir o Júlio César do Júlio César ator, da pessoa do ator. É fácil quando dizem que o dia de gravações terminou, é fácil separar as duas pessoas, ou há resquícios das personagens e de... Não, com o passar dos anos isso passa, eu deixo a personagem no estúdio, não a levo para casa. Para casa levo os papéis para estudar a personagem. Então ali empino o texto, estudo o texto, mas eu, Júlio, vou fixar aquele texto, vou trabalhar aquele texto. Depois, quando chego ao platô, aí sim. Então agora, aqui, vou-lhe meter a dose, no caso do Dancing Days, aqui vou-lhe meter a dose pessoal e personalizada do Francisco. E então ali, eu estou a usar as palavras que aprendi enquanto Júlio César, vestidas com a roupagem do Francisco. Pegando na questão do Francisco e falando na questão das personagens, é mais fácil fazer um personagem austero? Ou é mais fácil fazer um personagem que é o bom da história? Qual é aquilo que dá mais prazer? Dá mais prazer fazer o vilão, o austero, sim, o mau da fita. E este Francisco, dava-lhe prazer? Dava, claro que sim. Um tipo que é o permanente traidor da instituição familiar, logicamente. É isso que ele é um pedante, no fundo, O nome dele na novela é Francisco Oliveira. Ele é tão pedante que vai buscar o nome da mulher, que é uma coisa de que não há memória. Normalmente as mulheres é que vão buscar os nomes aos maridos. Não, o Francisco Oliveira não. Como ele sabe e aproveita-se disso habilidosamente, que a mulher Sousa Prado é que tem tradição de familiar na Praça Lisboeta, ele vai buscar o nome Sousa Prado à mulher para ser Francisco Sousa Prado. Isto já ajuda a definir esta personagem. Já ajuda a definir que tipo de homem é este que se vai socorrer de um nome que não é o dele. De maneira que isso já é um bom trabalho para mim enquanto ator. Saber, este tipo é assim, o tipo é revezado, é capaz de tudo. Vai buscar o nome à mulher, é capaz de falsificar a assinatura da mulher. É um tipo que é um teso, não tem dinheiro. Ele vai, no fundo, vender propriedades da mulher. Ele é um crápula. Ele é um tipo que, no fundo, o que ele é o Francisco Oliveira, dos cabarés, das boates, das meninas do verão. Esse é o lado do Francisco Oliveira. É isso que ele é. Agora, ele socorre-se da mulher e da estrutura da mulher para aparentar ser outra coisa. De maneira que esta personagem é rica por aí. Porque é um tipo que tem duas personalidades dentro da mesma personagem. E isso é muito curioso. É aí que dá o gosto da personagem austera. Tem mais por onde trabalhar do que quando se é o bonzinho da história. Sim, é rica, é uma personagem rica. Aquilo que nós chamamos uma personagem rica. Nós chegamos ali e há aqui matéria. E quando se é o bonzinho da história, há menos por onde trabalhar. É tudo muito standardizado. É tudo um bocado standardizado, sim. É um bocado standardizado. O bonzinho... Basta ser bonzinho. Sim, é uma coisa, as pessoas não... É menos impactante sempre. O bonzinho é menos impactante para o espectador. E dá menos gozo ao ator. E falando no Francisco, novamente, falava dele na terceira pessoa. Quando via episódios da novela, dava por si a dizer: epá, mas este gajo é mau. É mesmo mau. Eu não sei se ele é... Se ele é completamente mau, ele é um crápula, mas daí a ser mau. Não, ele faz aquilo porque é um bom vivant. Ele tem aquele casamento completamente destruído. Ele se calhar acaba por ser um homem só, também. Porque é que ele vai para as noites? Porque é que ele mente? Porque é que ele... Porque a estrutura familiar está completamente desfeita. Note que ele acaba por desbundar. Ele acaba por desbundar a partir do dia em que os filhos saem de casa. Aí é que as coisas se tornam mais agudas. Isto é uma coisa que se passa na vida real também. Quando os filhos saem, os conflitos dos casais agudizam-se. Deixou de haver aquele elo que no fundo... até é capaz de alimentar as relações das famílias. Mas eu falava na questão da terceira pessoa, e quando via a personagem do Francisco, a minha pergunta centrava-se nisto: se fazia juízos de valor à pessoa Francisco que estava na televisão. Não, isso não faço. Faço enquanto a represento. A vê-la depois aquilo não me diz nada. Agora, enquanto a represento, sim, aí ponho todo o ódio, todo o mau feitio, todo o mau caráter, tudo, aí ponho, enquanto represento. Depois a ver, estou mais preocupado com pormenores técnicos, se entrou o micro, ou se não entrou, se a luz está boa, aí já abandono um bocado a representação. Onde é que vai buscar esse lado mais negro que caracterizava o Francisco? Onde é que vou buscar? Sim, onde é que... Vou buscar a... Numa pessoa vou buscar às palavras, vou buscar às palavras que o autor escreve. Logicamente, isso ajuda muito. Se o tipo me dá uma cena forte, se o autor me dá uma cena forte, de palavreado forte e violento, logicamente que aí eu só tenho é de vestir as palavras dele. E vestindo as palavras dele, eu estou a fazer bem o meu trabalho. Mas há um lado de reserva no autor, na sua personalidade, para extrair certas condicionantes que a personagem que se vai fazer na novela seguinte tem? Há algum depósito de emoções no ator onde se vai... O ator cozinhar? O ator é um depósito de emoções, sim. E tem de estar preparado para as mais variadas emoções nas mais variadas circunstâncias, sim. O ator é um depósito de emoções, sim. E não há... esse depósito não faz conflito com aquilo que é a pessoa no... Não. Não pode vir ao de cima, por exemplo. Não faz. Não faz porque o ator, ao dar-se à personagem, está a despersonalizar-se. Ele tem de ser o outro. Ele tem de fazer perguntas ao outro. Quem és tu, Francisco? O que é que fazes? De que família vens? O que é que queres da vida? Como é que respiras? Como é que tosses? Como é que gesticulas? Como é que te penteias? E depois é despir-me-nos de nós e construir o outro. É parir. E como é que são levadas essas horas despidos de nós mesmos? Quando o estúdio fecha, as gravações fecham, há um vazio, as recordações das próprias gravações não existem, há um iluminar... Eu acho que durante os primeiros anos, sim. Durante os primeiros anos, sim. Depois... Depois fica? Bom, depois o trabalho está feito e vamos para casa, vamos jantar e vamos conversar com os amigos e vamos distrair-nos, porque depois de cenas muito tensas, o que apetece é ir tomar um copo com amigos e rir e descomprimir, porque as cenas tensas também acabam por nos atingir e nos deixar incomodados. Há uma ou outra cena em que isso me aconteceu, sim. Falava na questão das cenas mais tensas, na questão das cenas mais dramáticas. Há muitos atores que dizem que é mais fácil fazer rir do que fazer chorar, falando na questão dramática. É mais exigente do ponto de vista pessoal e profissional fazer drama do que comédia? Não, eu acho que uma e outra coisa são complicadas de fazer. Depois aí há características próprias de cada ator. Se é mais dado para fazer comédias, se ele é mais predisposto para isso ou não. Não sei muito bem se o que é que será mais difícil fazer, porque já fiz várias coisas dessas na minha vida, para rir, para chorar, para papéis completamente inócuos também, e não lhe sei dizer o que é mais difícil ou mais complicado. Sei que exprimindo tudo isto, o que é bom é representar. Rir, chorar, tossir, andar, tudo isto é bom. Tudo isto é bom dentro da profissão. E teatro e televisão? Pois, são técnicas completamente diferentes, enquanto que na televisão eu tenho de dar muito de mim com a cara, com o olhar, com a respiração, com a colocação de voz. No teatro não, eu tenho de dar isso de corpo inteiro, porque o plano é sempre de corpo inteiro, do ponto de vista do espectador de teatro, não é? Daí o teatro... há intenções no mesmo texto, há intenções em televisão que não podem ser dadas da mesma maneira no mesmo texto em teatro. Enquanto que em televisão, se eu tiver um plano muito próximo, eu posso dizer odeio-te. No teatro, eu tenho de projetar a voz para a última fila da plateia e tenho de dizer odeio-te. De maneira que há aqui intensidades dramáticas entre odeio-te ou odeio-te. Há intensidades que parecem iguais, mas não são iguais. Tem a ver com projeção de voz. E isso eu tenho de fazer acompanhar em teatro com o corpo, com o gesto, enquanto que em televisão, se eu estiver num plano próximo, posso fazer isto só com os olhos e a voz. Mas dá mais de si, Júlio César, no teatro? O teatro tem outro grau de exigência. Porque no teatro não há repetições. Exatamente. Aquilo ali é o que sai, sai, e meu amigo, e é sem rede. É sem rede. Embora tenha... E tem aquela coisa fantástica que é nenhuma representação ser igual. Nós no dia seguinte vamos fazer a mesma peça, mas não é igual à do dia anterior. A representação não é igual, não. Tudo aquilo flui de maneira diferente, às vezes para bem, outras vezes para mal, mas o teatro é outra coisa. E é mais verdade. Na novela não, a gente engana-se. Repete. Repete, faz outra vez. Sim. Falava ainda na questão da colocação de voz. Estamos a cerca de 10 minutos do fim da nossa entrevista. Já? Exatamente. A rádio. O bichinho da rádio existe? Existe, é uma coisa que eu gosto muito. Sempre gostei muito de fazer. Aliás, a minha carreira profissional começa... primeiro com os espetáculos ao vivo, não sei o quê, e paralelamente com um programa de rádio que se chamava Triunvirato, nos emissores associados de Lisboa, na Rádio Peninsular. Triunvirato. Era eu e outro tipo, Valério Silva, e Triunvirato de dois porquê? Porque havia também o ouvinte, de maneira que Triunvirato, nós, a rádio e você. Era o subtítulo do programa, depois entrava um indicativo e tal, um genérico, todo bem construído, com uma música dos Yes. Ainda me estou a lembrar disso. E é um bichinho que fica, porque a rádio tem essa coisa, tem um mistério, tem o mistério da voz. Naquela altura tinha o mistério da voz. Quem é aquele tipo que está ali a falar para nós? Perguntava o ouvinte, não é? E não nos conhecia. Hoje as coisas estão mais mediatizadas e há grandes reportagens aí, conhecem-se os locutores de rádio e conhecem-se-lhes a cara e não só a voz. No meu tempo não, era a voz. Mas a rádio perdeu a sua magia e personalidade com essa mediatização? Não perdeu magia. Tornou-se, foi, se calhar, mais companhia e menos mistério. A rádio aqui há uns anos era companhia e mistério. Quem é aquele senhor? Quem é aquela voz que me embala, que me acompanha nos programas da noite? Quem é aquela voz que me acorda? Quem é aquela voz que me despertou? Havia esse mistério. Hoje não, hoje é uma companhia. Eu sei que está ali o Luís Filipe Barros, ou que está... ou um outro qualquer, a acordar-me de manhã. Mas essa falta de mistério não pode vir a matar aquilo que é... Que é o... Não, eu acho que matar a rádio não, isso não. Não me parece. O que vai matar a rádio, ou vai acabar por matar a rádio, são as playlists, são essas coisas. Dá-se muito menos liberdade hoje ao animador de emissão, ao locutor de serviço. No fundo é um papagaio, estamos aqui a criar. As rádios transformaram-se em enormes MP3. Sim. É isso. Há uns tipos que estão ali a debitar uns títulos de uns discos, de uns quantos cantores, e não há um mínimo de criatividade. Tudo aquilo está alinhado e escrito em função do diretor de programas da rádio. Mas foi uma evolução do tempo, uma evolução da sociedade, ou impôs essa playlist e essa falta de criatividade aos animadores? Eu penso que isso foi imposto pelas direções de programas e com isso mataram um bocado da rádio. Acho que cortaram-lhe aquela coisa do improviso, cortaram o improviso à rádio, e a rádio era muito isso, era muito improvisado. Ligavam ao ouvinte e pediam um disco, e a gente, se tinha um disco ali, punhamos o disco. Isto acontecia. Hoje não. Se ligarem para uma estação de rádio a pedir um disco, não há. Não. O locutor de serviço para já não manipula os discos. Agora tudo muito mais tecnológico. Tecnologia, tudo isso. Muito mais. Acho que esse... Eu tenho saudades dessa rádio. Agora as rádios de hoje... As pessoas ficaram sem paciência para as palavras ditas? Não, as pessoas gostam de ouvir palavras. As rádios... veja que... as rádios faladas... são, se calhar, mais ouvidas do que propriamente os grandes MP3. Eu ouço a TSF. Porquê? Porque a TSF me dá palavras, me alimenta discussões, põe pessoas em contacto umas com as outras. E eu quero é isso, eu quero é ouvir pessoas. se quiser música, ponho um CD no carro ou ligo o MP3. Mas, por exemplo, a nível de audiências, temos, por exemplo, a Comercial e a RFM em primeiro e segundo lugar, respectivamente, que são grandes rádios com essencialmente música à volta da. Não, e muita palavra de manhã. Hoje, foi hoje de manhã que eu ouvi um bocado de... Mas esse é o horário nobre das da rádios. Comercial, e há muita gente, a falar, muita gente divertida a fazer rádio de manhã, bem dispostos. E isso eu gosto. Eu gosto dessa rádio. A rádio que participa, que faz apelo ao ouvinte, que me diverte com palavras e não me diverte só com música. Mas, por exemplo, as rádios às 16, 17 horas são diferentes do que são, por exemplo, às 7 da manhã. Acha que as pessoas dão mais atenção a esse lado matutino com mais voz, porque têm essa mesma ânsia de ouvir e de sentirem bem dispostos? E não, porque estão a acordar, acima de tudo, por isso. Porque estão a acordar, porque estão a ir para o trabalho, porque o regresso a casa é sempre mais complicado. As pessoas vêm cansadas, se calhar precisam de um outro tipo de programação, e então aí... Há estações de rádio em que eu já sei que se voltar a casa e puser lá e sintonizar aquela estação, eu já sei quais são os discos que vêm a seguir uns aos outros, porque repetem todos os dias os mesmos discos, a playlist é a mesma. E acha que temos possibilidades num futuro próximo, daqui a 5, 10 anos, de termos uma variante da rádio daquilo que já foi há uns anos atrás, com mais interação, com mais voz, com mais pessoas? Eu penso que sim. Eu penso que a rádio vai ter de se reinventar. Novamente? Sim. Sob pena de ficar um meio de comunicação sem pés nem cabeça. A rádio vai ter de se reinventar. Porque não pode ser, de facto, um grande giradiscos. Falta-lhe o distintivo que tinha... há uns anos atrás. Faz falta à rádio que deem liberdade aos locutores e aos animadores de emissão. Isso faz falta à rádio. E o Júlio César estava disposto a voltar novamente aos microfones de uma rádio? Não. Só se fosse numa rádio que tivesse dois giradiscos e manipulasse discos de Ai, saudosismo. De vinil. Não é saudosismo. Mas só voltaria nessas condições. E quem sabe se não estaria aí um grande gancho para um grande êxito de rádio. Ouça a rádio com discos de vinil. Era tão bom ouvir aquela... A agulha a friccionar o vinil. Era uma coisa tão boa, tão boa, tão boa. Que às vezes tenho saudades disso. Que a sociedade atual e os jovens de 20, 25, 30 anos estariam dispostos a... Eram capazes de... Por ser algo que nunca tiveram. Sim. Acho que era capaz de haver aí uma grande curiosidade. Se não, veja que o vinil está a voltar em força. É uma excelente ideia. Está a voltar e em força. Mas, e os puristas defendem o vinil. E mas lá está, há esse revivalismo, há essa vontade de trazer de volta aquilo que já foi, há a saudade. Então, se calhar... Se calhar essa mesma ideia. Está condenada a isso. A palavra saudade vai afetar então a... Vai ter que afetar a rádio. Porque sabe, essa saudade do vinil, essa saudade... Se calhar vai chegar à rádio. Se calhar essa saudade vai chegar à rádio, sim. E vão ver outra vez programas quando o telefone toca e aquelas coisas que havia. E o peça-mas a cantar. Eu lembro-me também disso. As pessoas ligavam a pedir discos a cantar. Eu quero ouvir aquele disco. Então vá, cante lá um bocadinho do disco que quero ouvir. E as pessoas cantavam. Então há lá coisa mais agradável do que pôr uma pessoa a cantar num programa de rádio. Isto é fantástico. É também com um sorriso na cara que fala sobre isso. Foi uma altura, devo deduzir que foi uma altura da sua vida muito marcante, que marcou. Muito marcante. Foi uma coisa muito, muito bonita, sim. E agora, olhando para trás, olhando para o presente e olhando para o futuro, quem é... O Júlio César. Como é que o Júlio César, a olhar-se ao espelho, se definiria? Sou um homem com 65 anos, de maneira que... Com espírito de 20? Sim, com um espírito jovem, relativamente jovem, com algumas preocupações, porque tenho um filho, tenho duas netas e tenho as preocupações inerentes a isso. E resta-me o quê? Esperar da vida, o quê? Mais uma meia dúzia de anos no ativo e bem disposto para isso que eu quero. Não há idade para a aposentação? Não, não. Os atores não se reformam. Quando chegam a uma certa idade, podem representar sempre o papel de bisavô. E se tivesse consigo um jovem de 18, 19, 20 anos, faltam cerca de um minuto e meio para acabar o nosso programa, e lhe dissesse assim: eu gostava de ser ator, quais eram as primeiras palavras que diria esse jovem? Segue em frente. Segue em frente. Se acreditas, segue. E acredita no sonho. Palavras sábias de Júlio César, deixe-me dizer-lhe que foi um prazer enorme tê-lo aqui. Por mim ficava mais 2-3 horas a falar consigo. Direção de programas, façam-me esse favor. E depois pode ser que um dia destes nos voltemos a juntar para mais uma dose de conversa. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Falámos sobre o teatro, sobre televisão, o que é ser ator. Falámos um bocadinho também sobre aquilo que nos move aqui também na Rádio Zero, que é o bichinho da rádio. Voltamos na próxima semana. Muito obrigado por estarem desse lado. E devo dizer que em 4 ou 5 anos que faço rádio, hoje sinto-me verdadeiramente realizado. Obrigado por estar aí. Obrigado e um grande abraço para todos. Tchau, tchau. One day, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.